está no ar. Inominata 616. Bom, estamos de volta. Meu nome é Coveiro e eu torci pro Barão Zemo durante a luta do Capitão América. Oi, eu sou a Kami. Avengers Assemble! Meu nome é Quinho e eu preferi ter ido olhar o filme do Pelé. Aqui é o Ed e Hank Pym é o cara. Derrubou Arnold Schwarzenegger com um soco só. Hã? Você viu isso? Como não? No desenho ele dá um soco no Schwarzenegger e nocauteia ele com um soco só. Que Schwarzenegger, meu Deus. Bom, então vamos deixar pro Ed explicar isso depois. Nosso programa de hoje vai ser especial. Esse é o primeiro programa de dois que a gente vai fazer sobre o desenho novo dos Vingadores. Mas antes de falar sobre eles, vamos passar pra nossa leitura de e-mails. Estamos aqui, eu mais uma vez, o Coveiro, com o Ed. Fala, Ed. Beleza, galera? Estamos de novo aí. Então a gente tá tentando agora compensar a nossa lista de e-mails que ficou assim guardada nos últimos meses. Vamos escolher pelo menos 13 dessa vez. É, Ed, você quer começar? Primeiro e-mail é do Júlio. É... Difícil. É mil homem? Mil homem? Ô, louco. É quase um Jamie Madrox, né? Piada ruim. É, Júlio Mil Homem Ribeiro. Aí ele fala, né? Oi, sou um dos fãs das revistas Marvel e mandei esse e-mail para perguntar se vai haver mais a revista O Que Aconteceria Se, no qual pensei que eles irão colocar o Capitão América como um capitão aliado, liderando vários super soldados com poderes contra as forças nazistas, o Justiceiro como um fantasma. E também sobre o desenho dos Vingadores, irão dizer como era o futuro que Kang falava quando sumiu? Obrigado. Sobre a revista, a gente pelo menos pode responder que nos próximos meses não está previsto. Pelo menos assim, eu tenho uma ideia que até outubro, mais ou menos, não tinha nada de mente aqui para sair disso da Panini, né? Acho que a última vez saiu numa Marvel especial, que era justamente tocando nas principais histórias sobre o que aconteceria se fosse o Homem de Ferro que morresse durante a Guerra Civil e por aí vai, né? Faz mais de um ano, faz uns dois anos isso. Sinceramente, essas O Que Aconteceria Se, mais recentes, passam bem longe do que eram antigamente. Antigamente as que tinham eram bem mais interessantes. Agora, não sei, achei uns argumentos meio fracos, assim. É, elas estão pegando a rebarba de grandes sagas pra tentar puxar um pouco, vender um pouco mais, né? Uma das piores que eu li dessas novas foi uma lá que era O Que Aconteceria Se Magneto e Xavier fundassem os X-Men juntos. Colocaram o Magneto lá de cavanhaque, brinquinho, cabeludo, parece um hippie, né? Foi o Claremont que escreveu isso aí, não, né? Se eu não me engano, acho que até foi mesmo. Colocaram uma Kitty Pryde lá, que era fã de perucas. Ela parecia a Ramona lá do Scott Pilgrim, lá que toda hora aparecia com o cabelo de uma cor diferente. Pois é, Júlio. Eu acredito, pelo menos, que não deva sair tão cedo essas revistas. Principalmente porque a revista nas quais elas saíam, que era essa Marvel especial, ela foi descontinuada. Agora a gente só tá com duas revistas bimensais que tomaram o lugar dela, que é a do Homem-Aranha, em que, inclusive, poderia se publicar revistas sobre realidades alternativas, como você citou aí, como a da Menina Aranha, né, a Spider-Girl, e acabam não sendo publicadas. E a outra revista que tomou lugar foi a Avante Vingadores, que certamente tem outras minisséries, outras revistas com prioridades para sair no lugar de essas O Que Aconteceria Se. E agora, Ed, agora tem uma segunda parte aí da pergunta dele, que inclusive faz parte do nosso programa hoje. Na verdade, isso daí é um dos grandes mistérios do desenho. O que tanto o Capitão tinha feito que afetou o Ken daquela maneira. Pelo final da série, a gente vai dar uma adiantada rapidinho aqui, a gente especula que pode ser alguma coisa a ver com a versão da TV da Invasão Secreta, mas isso aí só a segunda temporada vai dizer com certeza. O que eu posso dizer é o seguinte, pelo que os produtores falaram e o que eu vi aí, o Kang volta na segunda temporada, então espere por mais coisas aí. Vamos passar para outro e-mail aqui? Vamos lá. É do Samuel Praciano. Ele não diz de onde é. Digam de onde vocês são, quantos anos vocês têm. A gente quer conhecer mais os leitores, né, Ed? Nesse caso, eu sei de onde ele vem, porque o Samuel me adicionou no Facebook. Ele é do Rio de Janeiro. Mais um carioca aí que acompanha o site. Vamos ler seu e-mail. Olá, eu sou um grande fã do site de vocês desde que descobri há uns 6 meses atrás. E apesar de ser um grande fã Marvel, eu não costumo comprar muitas revistas, pois são muitas e também caras. E normalmente eu só compro das principais sagas, como O Cerco e Guerra Civil. Já que eu comecei praticamente agora a comprar as revistas, há mais ou menos um ano, tenho muitas dúvidas em relação aos diferentes universos existentes na Marvel. Por exemplo, o Universo 616, esse eu já conheço, o Ultimate, entre outros que não me lembro agora. Desde já, agradeço a sua compreensão. Ele quer tirar uma dúvida sobre os principais, pelo menos, universos paralelos que a Marvel tem. A Marvel, ela não tem tantos universos paralelos, alternativos, assim como a DC, mas tem alguns assim que tem um destaque maior e tem alguma cronologia própria. Na pergunta anterior do Júlio, ele fala do o que aconteceria ser, mas são normalmente histórias fechadas, que não tem tanto aprofundamento. Mas entre os universos que a gente conhece, além desses dois que você citou, nós temos a Era do Apocalipse, que surgiu quando o Legião voltou no tempo pra matar o Magneto e matou acidentalmente Xavier, criando uma linha do tempo onde o Apocalipse domina a América do Norte, e o Magneto funda uma versão mais agressiva dos X-Men para enfrentar a tirania do Apocalipse. Apocalipse e tal. Temos o Zumbis Marvel, é uma versão da Terra bem parecida com a versão que a gente conhece do 616, mas ela é atacada por um vírus zumbi e contamina todos os heróis e vilões daquela realidade. E também podemos citar o Universo 2099, que apesar de ser um futuro alternativo, ela é meio que quase que uma realidade paralela à parte também, já que recria vários heróis conhecidos, né? X-Men, próprio Homem-Aranha, que teve grande destaque aí. Anteriormente eu tinha comentado sobre a Menina Aranha, né, a Garota Aranha. Um dos universos que existem paralelos é esse futuro, que seria se, por acaso, a May Parker, né, não a senhora tia do Peter, mas a filha, tivesse sido criada por eles e, no futuro, assumisse o manto do herói, assumisse o manto do seu pai. Além dela, nesse mesmo universo, a gente vê outros personagens, seus possíveis desenvolvimentos, como o Quarteto Fantástico, onde estaria no grupo o Franklin, Tocha Humana e o Coisa também participando. Teria uma nova versão dos Vingadores e por aí vai. Recentemente publicada pela Panini, a gente tem o Universo Noir, que segue mais ou menos aquele estilo mais obscuro, carregado em sombras, cheio de suspense. Que quem viu o filme Sin City e acompanha os quadrinhos, tem mais ou menos noção do que como é. Tem mais alguns outros universos, mas eu acho que não vale a pena citar, né, Ed? Um também que eu me lembrei agora que tinha grande potencial era o universo do Esquadrão Supremo, né, que começou como Poder Supremo, foi uma ideia meio desperdiçada, né, então tem outras coisas assim pelo meio do caminho, mas acho que os que tem mais destaque a gente abordou já. Mas você deu uma boa ideia, viu, Samuel, sobre um artigo, acho que vale a pena a gente algum momento parar e escrever um resuminho de como é cada esse universo. Porque tem muito mais, tem um universo que envolve até como os heróis seriam se eles fossem primatas, que por aí vai, que nunca vai ser publicado aqui no Brasil. Bom, dando seguimento aqui, o e-mail do André Vicente, e aí ele fala, né? Olá, pessoal da Marvel 616, me chamo André Vicente e adoro o site de vocês. Li num site que o Namor não poderia aparecer nos filmes da Marvel Studios por ser um mutante e pertencer à Fox. Vocês sabem se isso é verdade, já que ele não é um X-Men original? E o que aconteceu com a filha do Aranha? Não acompanho as histórias dele, mas quando eu era pequeno, eu lembro da filha dele sendo levada. A primeira pergunta, eu sei a resposta, mas não é pela justificativa que você diz. Pelo que eu sei, mas não sei 100%, que eu nunca vi nada oficial sobre isso, o Namor não pode ser usado pela Marvel, não por ser um personagem mutante e nunca fazer parte dos X-Men, apesar de ser agora. Mas ele não pode ser usado pela Marvel ou outro estúdio, porque a Fox comprou o direito do Quarteto Fantástico. E o Quarteto Fantástico utiliza o Namor como um vilão clássico dele. E como o contrato inclui o estúdio a carregar todos os vilões que o grupo tem, então o Namor acabou ficando preso nesse limbo aí. Acabou sendo levado sem o pessoal da Marvel lembrar, podia muito bem ter um filme próprio, né? Pois é, comeram bola. E aí ele pergunta também da filha do Aranha. A gente até chegou a comentar no podcast sobre o Norman Osborn, né, que o Norman, ele paga lá uma mulher lá pra meio que sabotar a gravidez da Mary Jane, pra fazer ela entrar em trabalho de parto antes. E aí quando ela tá lá dando à luz, ela recebe a notícia que a menina tinha falecido. Só que aí mostra essa mulher que o Norman contratou fugindo num barco lá com a garota, né? Em histórias posteriores, o barco dessa mulher é atacado e aqueles Screes, que eram os capangas do Norman, não aparece a menina explicitamente, mas dá a entender que eles estão com ela numa espécie de galpão. E aí eles são atacados pelo aquele clone degenerado que o Peter tinha, aquele Kane, né? Que era um assassino que era meio maluco, né? É, e que recentemente voltou aí nas histórias do Aranha pra quem tá acompanhando. Dá a entender que ele pegou a May. Que ele era meio que obcecado pelo Peter. Que ele queria garantir que o Peter tivesse a vida que ele não poderia ter. Era uma coisa meio louca assim. Então dá a entender que ele atacou os Skrulls e pegou a menina pra protegê-la. E ela só veio reaparecer no fatídico Um Dia a Mais, que aparece uma garotinha o tempo inteiro lá com o Peter. No final, quando ele aceita o pacto lá com o Mephisto, a garotinha aparece mostrando que a filha dele ainda estava viva em algum lugar, mas ela deixaria de existir por causa do pacto. Se nós levarmos isso em consideração, a menina foi apagada da existência. Então, aproveitando que a gente está nesse momento fúnebre, tem que encerrar nossa leitura de e-mails, né? Ed, a gente tá com um novo e-mail, até para se organizar melhor, porque o e-mail do site agora tá cheio de coisas. Então, por favor, para vocês que querem mandar e-mails exclusivos para serem lidos no Inominata, mandem para inominata@marvel616.com. Vamos encerrar por aqui nossa leitura de e-mails, que a gente tem muita coisa que discutir sobre o desenho dos Vingadores. Os mais poderosos heróis da Terra. Essa não é a primeira tentativa de se vazar um desenho dos Vingadores, né? Seria bom retomar a primeira tentativa que aconteceu meio desastrosa. Eu não sei quem de vocês que estão aqui presentes chegou a assistir a versão dos Vingadores que era chefiada por um Hank Pym, que não era lá muito parecido com o que a gente conhece, não. Nossa, eu nunca vi isso. não perderam nada, era horrível. O Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro são fundadores, são mencionados a todo momento, mas eles não estão efetivamente no time de Vingadores que a gente realmente conhece e são clássicos, é o Hank Pym, a Vespa, o Visão, por um tempo o Magnum, o Gavião Arqueiro, a Wanda. Nossa, mas que porcaria, hein? Então, o desenho era meio esquisito, ele totalmente descaracterizado. Claro, não foi renovada a temporada. E quando que saiu esse negócio? Passou na TV Globinho. Passou na Globo? Eu não vi isso. Foi no final da década de 90. Pra quem não viu, nesse mesmo artigo do Inominato, ele vai colocar um link pra vocês conferirem, certo? One down. 73 to go. Vamos esquecer esse passado drástico e falar dessa nova iniciativa que quis reapresentar esses personagens e começou uma pequena campanha de marketing que foi com esses micro episódios que aconteceram na internet. Pra quem só acompanhou o desenho pela TV, né, não tem ideia de que os episódios 3, 4 e 5, na verdade, são os prelúdios de cada personagem que aconteceram em 20 micro episódios. O interessante de quem viu esses episódios na internet, direto no site da Marvel, foi que eles aconteciam paralelo, o Hulk paralelo com o de Ferro. E aí eles se concatenavam no final. Os principais personagens desses micro episódios eram o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk, o Capitão América, que mostrava toda a parte dele do passado, Hank Pym com a Vespa e um pequeno episódiozinho relacionado com a parte do Hank Pym que ocorria em Wakanda, né? Quem assistiu os episódios já sabe que a primeira aventura do Hank Pym está investigando o que seria o Vibranium, por aí vai. Foi aí que ele deu um soco no Schwarzenegger. Onde tá isso, Ed? Tá indo lá o Dr. Claw, que vai virar o Garra Sônica, e um grupo de mercenários do laboratório do Hank Pym. Esse grupo de mercenários, ele é uma referência ao grupo de soldados do Predador 1. Schwarzenegger, o Jesse Ventura, que é o cara de chapéu, o negro, que eu não sei o nome do ator, mas ele faz o Apollo no filme do Rock. Aí, o primeiro deles que é derrubado é justamente aquele lá, que seria o Dutch, né, que é o Schwarzenegger, que o Hank Pym dá um soco só nele e derruba. Enciclopédia em ação total. Você percebeu isso a hora que você viu? Não, depois. Você viu na internet. Viu? É, ele também tá enrolando, ele não pode ser tão isso, bom assim. É, mas tá lá, Schwarzenegger tá lá. Eu não vi os microepisódios separados, eu assisti eles juntos depois, né? Só que o ruim é que o episódio 1 e 2, ele é a adaptação da série pra Fuga da Balsa. Do 3 até o 7, eles são os microepisódios juntos, transformados em episódios da série. Só que eles se passam antes da Fuga da Balsa. Fiquei confusa pra caramba. Então, quem viu o microepisódio não ficou confuso. Agora, por que eles não podiam ter colocado esses episódios antes da Fuga da Balsa? Era porque eles precisavam de um piloto forte pra ser o primeiro episódio? E de todos juntos já, né? Senão não seria Vingadores. Exatamente. Aí acabou que o do 3 até o 7 foi um grande flashback. One down. 73 to go. Começando em Breakout, que são, na verdade, dois episódios seguidos, é o primeiro e o segundo, que é uma referência direta ao começo dos Novos Vingadores. E ocorre justamente a fuga da balsa. Foi quando eu comecei a ler Vingadores na minha vida. Ah, pra mim foi um momento de saudosismo ver esses episódios do desenho. O que eu achei bacana, pegaram todas as prisões que existem ou existiram nos quadrinhos e juntaram todas elas no desenho, cubo, própria balsa, e eles inventaram uma que eu achei muito legal, que foi aquela prisão do Hank Pym, que eles diminuem os caras. Putz, adorei esse negócio. Daí é genial, você diminui o cara e ele fica indefeso ali, né? Por que não fizeram isso na HQ, né? Talvez façam, porque os quadrinhos e desenhos, eles acabam incorporando umas coisas uns dos outros, talvez acabe tendo mesmo. Quando originalmente ocorreu na revista dos Vingadores, né, tivemos a invasão da prisão, e aí libertou um monte de supervilões. Ah, no caso do desenho, acaba tendo uma fuga em massa, né, cada uma das prisões, prisão pequena lá do Hank Pym, começa a crescer e destrói o aeroporta-aviões da SHIELD, cubo, que era onde ficavam no desenho os vilões Gama, ela tem um colapso energético lá, e o líder toma conta da prisão. Nos quadrinhos o cubo é de coisa Gama? Nos quadrinhos o cubo era uma prisão também, mas não era de vilões Gama. No desenho eles deram adaptado, eles transformaram todos os vilões do Hulk em vilões Gama. Ah, certo. Nos quadrinhos ela é a prisão que tá prendendo o Marvobot. Ah, certo. Nesse primeiro episódio, né, são apresentados boa parte dos vilões que a gente conhece, que é dos quadrinhos. Tem o Zax, o Constrictor, o Fantasma Vermelho, o Laser Vivo. Só que o grande destaque dessa história é o Graviton. Muita gente olhou torto para esse primeiro episódio por terem escolhido ele como sendo o primeiro grande vilão. O curioso é que o poder dele grandioso, né? Um poder que poderia criar uma grande ameaça para todos os heróis ali presentes. E foi bem usado, né? O Crisios, como sempre, pega um personagem que é até meio irrelevante e transforma numa coisa a mais. Na verdade, com o poder dele, ele poderia esmagar qualquer pessoa, facilmente. Aí a única pessoa que ele resolve esmagar é o Nick Fury, que por coincidência era um MVA. Aliás, aproveitando que eu toquei no assunto, o que vocês acharam do Nick Fury do desenho? Eu gostei porque estavam tentando juntar os universos, né? Eu percebi isso também, mas eu achei ruim. Eles deviam ter escolhido um deles e seguir. Essa mistura ficou meio esquisita visualmente, eu achei, pelo menos. O personagem em si é bom, mas visualmente eu não curti, não. Eu acho que pra esse desenho se encaixaria o Nick Fury original. A SHIELD tá muito mal, cara, de agência de espionagem ali do que qualquer outra coisa. É, gente, mas eles estão tentando juntar com os filmes de maneira óbvia, como a gente vai ver ao longo do que a gente descreve. Então eles tinham que fazer um link pra quem também é só mais conhecedor que tá chegando pelos filmes. Eles não podiam botar Nick Fury nada a ver com o que o pessoal tá vendo no que tá mais na mídia agora, que são os filmes Marvel, certo? Então, colocasse então o Nick Fury Ultimate. Então, ele fica meio perdido nessa questão de agente secreto. Eu acho que a mistura foi boa por isso, porque conseguiu pegar o pessoal que tá vendo só os filmes, então tem uma ideia de Nick Fury, que se botasse o cara dos quadrinhos iam ficar completamente perdidos, e que tá juntando com o Nick Fury das HQs, mesmo que tenha a ver com como a SHIELD tá sendo mostrada agora, no desenho. Eu preferia que fosse feita a versão Ultimate, já podia aproveitar uma ligação com o novo desenho do Aranha, e colocar tipo no mesmo universo, podiam aproveitar esse gancho. É, isso é verdade. Só pra complementar o que o Ed falou, o Graviton escolhe o Nick Fury, não é à toa, né? Nessa versão, o Graviton é um cientista da SHIELD, quando ele estoura os poderes dele, a SHIELD praticamente apaga ele por todo aquele tempo. Então, quando ele acorda, já tá anos depois com aquela barba crescida e querendo a vingança dele. No final dessa história, né, em duas partes, ocorre a reunião dos heróis, né, se juntaram contra uma ameaça muito maior do que eles separados poderiam vencer. Né. Uma luta fabulosa, que até o Hulk se mete no meio, com uma das melhores falas do desenho. Qual que é? Não lembro. Então ele fala... Como é que é? Agora me esqueci agora. Fala que é melhor falar. Tá boa mesmo essa fala, né? Não, peraí, a Smash You, ele fala. Calma aí, você demorou tanto pra lembrar que o Hulk falou Hulk esmaga, é isso mesmo? Ruim da cabeça, hein? One down, 73 to go. Bom, os episódios 3, 4, 5, 6 e 7 são justamente as compilações dos microepisódios que a gente estava discutindo anteriormente. O 3 é o do Homem de Ferro. É basicamente a apresentação do Homem de Ferro lutando contra a Hydra e ele descobre a tecnologia dele está sendo usada. Então. Aí o do Homem de Ferro é aquela coisa básica que vão sempre usar quando tiver Tony Stark no meio, que é a tecnologia. Que é o mote do Tony Stark, né? Porque ele virou o Homem de Ferro. Né? E a tecnologia é usada por outras pessoas e não por coisas muito boas. E lá no episódio, a Hydra tá usando. É Hydra, né? Tá. É. A tecnologia do Stark. E ele acaba lutando contra umas armaduras lá, e acaba lutando contra um monte de gente. A SHIELD até vem interromper, a SHIELD quer impedir essa ação de vigilantes, né? Exatamente. Aí, no final do episódio, a SHIELD praticamente coloca ele no seu lugar, né? O Homem de Ferro leva uma peitada da Maria Hill. Não literalmente, né? Mas tudo bem. Ele levou a peitada da Maria Hill e por ela estar usando tecnologia de Stark também nos Mandroids. E aí a gente tem conhecimento de que um dos grandes líderes da Hydra tá preso pela SHIELD, que é o Barão Von Strucker. E aí chega nesse episódio onde a gente descobre o porquê dos cabelos brancos do Nick Fury. Barão usa aquela garra de Satã, o nome, né? Manopla lá esquisita que envelhece as pessoas, suga energia. Esse episódio aí, uma coisa que eu queria destacar do Stark é que arrumaram um dublador que tem uma voz muito parecida com a voz do Downey Jr. Eu até achei que era ele que fazia, até fui olhar os créditos pra dar uma olhada, ver se era ele. Também achei. Eu tava comentando com a Cami hoje, como o dublador não tem nada a ver com o personagem, né? A voz é perfeita. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O dublador não tem nada a ver com o personagem. Que me frustra. Mas o cara tem uma voz muito parecida com o do Downey Jr. Não sei se é porque a atuação dele é muito boa, que leva... Ele faz um Stark do filme, né? Que você vê o Stark do Downey Jr. ali. É muito bom, eu achei isso muito bom também. Outro ponto interessante desse episódio, e que remete para um desenho bem escrito pelo Yost e companhia, é que deram uma utilidade pro ceifador... Incrível, né? Virou um personagem que você até vibra ele em ação. Quando nas histórias de quadrinhos, você até tem asco quando ele aparece. Ah, é verdade. Não sei, Ceifador era capanga da Hydra. Pô, e ele fica um personagem fenomenal, né? Ficou? Comparado com a versão dos quadrinhos, ele é muito bom. Tem uma mini do Zodíaco que aparece ele, né? O Ceifador, que não foi publicado aqui no Brasil, não, Coveiro? Isso. É, o Ceifador, pra quem não sabe, ele é o irmão, não sei se é mais velho ou mais novo, do Magno, né? Eric Williams, o nome dele. One down, 73 to go. Passando pro outro micro episódio, que é o quarto da série, e que junta todos os outros micro episódios envolvendo o Deus do Trovão, né? Desde a parte da Terra em que ele briga com a Gangue da Demolição e conhece a Jane Foster, até a parte que ele vai pra Asgard, tem todo aquele confronto com o Gigante de Gelo, que é manipulado pelo irmão. No final, o Loki é expulso, né? Penalizado pelo pai e vai pra aquele lugar onde ele não pode falar nada, né? Só que a gente sabe que ele tem um apoio por trás de outros Asgardianos, né? Encantor e o Executor. O Executor é Asgardiano? Ele é. Na verdade, ele é filho de Gigante do Gelo, mas a gente vai considerar ele como parte da mitologia de Asgard. É, mas já aparece esse apoio nesse episódio? No final do episódio, ele tá lá naquele silêncio e tal. Aí ela chega, ela faz um encanto, aí faz tipo, abre tipo um buraco, assim, pra ele poder falar. Ah, é verdade. E começa a mostrar as artimanhas dos dois juntos. É, tanto que a Gangue da Demolição, ela ia roubar uma arma gama no começo do episódio, sob ordens do líder. Quando eles vão embora, o líder se transforma no Loki. Que é o grande manipulador de toda essa primeira temporada dos Vingadores. Quando eu assisti esse episódio que eu vi o Thor com a Jane Foster, eu fiquei pensando que seria muita maldade o Thor namorar com ela. Por quê? O tamanho do cara, meu. Ah, mas se você for ver pelo filme também, daria no mesmo. Não. Como eu vi em 3D... Os músculos do Chris Hemsworth... Vamos explicar pros ouvintes aqui que a Cami viu em 3D o Chris Hemsworth e ela, segundo relatos de companheiros que estavam próximos, ela não parava na cadeira, né? Ela tava pinotando... Tira. Tentando agarrá-lo em 3D e não conseguia. Que mentira, eu pulei mais na cena do Stan Lee do que do Chris Forever. Peraí, Stan Lee, Cami. É que a Cami gosta de homens mais velhos, ué. Gente! Ora, homens experientes. Ai, minha empolgação não era deste cunho, tá bom? Empolgação vinha de outros motivos. One down, 73 to go. Hulk contra o Mundo, justamente reunindo os episódios que relatam a briga do Hulk contra o Homem Absorvente. Eu até dou uma pausa pra falar esse nome, mas tudo bem. E segue com a intromissão no meio dessa briga de dois agentes da SHIELD, que é o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra. E aí tem uma das batalhas mais curiosas dos dois pequenininhos, né, tentando deter a criatura monstruosa. E é lá que eles percebem que o Hulk não é de todo monstruoso como parece. No momento de perigo de uma das agentes da SHIELD, o Hulk age e salva a mulher. Esse episódio remete um pouco do Ultimate, que o Gavião Arqueiro e a Viúva, eles eram parceiros. Antes de entrar no... Para tudo, Edicopédia. O que foi? Como você vem falar uma coisa dessa, se eu mesma, eu, a mais desatualizada aqui, sei que Viúva Negra e Gavião Arqueiro eram parceiros no próprio universo 66, quando os dois surgiram na Biblioteca Histórica do Homem de Ferro? Kami wins! Opa! Com licença que de Homem de Ferro eu agora entendo. Kami ganhou uma enciclopédia Marvel Ultra Mega Power que ela não para de ler, ela já tá na quinta leitura. Nem foi, né, aí que eu vi. De fato, agora eu tenho Marvel Chronicles, Enciclopédia Marvel e Ultimate Guide do Homem de Ferro, mas não foi aí que eu vi. Sou uma pessoa agora cheia de artimanha. Foi na Biblioteca Histórica do Homem de Ferro, acho que na 2, que a Viúva Negra surge, né, como uma espiã, como uma vilã do Stark, e o Gavião Arqueiro surge junto, e eles acabam formando uma dupla, antes meio que manipulada pela Viúva Negra, assim, usando a atração do Clint por ela pra ele fazer as partes mais difíceis das missões, né, de invadir os lugares e tal. E depois eles acabam trabalhando juntos mesmo, quando ela até nem tá mais tão trabalhando pro lado do espião, ela tá mais querendo se virar sozinha, até parece com um uniforme bizarro lá, que a primeira roupa dela era um vestido de viúva com um véuzinho na cabeça, que merda era. Mas defendendo o Ed, ele tá correto numa coisa, isso é mais próximo do universo Ultimate, porque eles são agentes da SHIELD. Isso sim, com certeza, mas o Ultimate já se baseou nesse começo, porque eles eram parceiros desde o início. Mas também referindo ao universo Ultimate, a gente tem uma suposta, vou colocar suposta, que tá até hoje suposta, né, uma suposta traição da Viúva Negra, né, no final desses episódios. Que é o legal dela tá sempre nessa dúvida, afinal ela é ou não uma traidora. Uma coisa que eu pensei a partir dessa série, será que o Hulk não funcionaria melhor como coadjuvante só? Com certeza. É, mas eu acho ele curioso, pelo menos assim, o bate-bola que ele tá tendo com o Gavião Arqueiro ao longo dos episódios, que a gente pode comentar mais pra frente, é uma das melhores coisas que eu vi nesse desenho. Até com a Vespa. Já é um papel meio coadjuvante, né, ele é quase um alívio cômico. É isso que eu tô falando, o Hulk como protagonista, talvez, sei que vai ter gente querendo me matar, talvez o personagem tivesse muito mais sucesso se fossem realmente canceladas as revistas dele e ele fosse um coadjuvante, porque ele é um personagem agressivo, é um personagem que não é exatamente um herói, né? Nossa, agora a Ed brincou com fogo, hein? Ele tá sugerindo cancelar as revistas do Hulk. Não, eu aconselho, Ed, vamos com calma, vamos cancelar todas as outras que são paralelas e deixar pelo menos o Hulk, senão vai ter gente Interestelar querendo derrubar o site da gente. Não é pra ser tão drástico assim, né? Calma. Você vê, o cara teve dois filmes pro cinema, mesmo um deles sendo com o Edward Norton, não foi sucesso. Eu tenho um amigo que fala... Olha, Ed ameaçando, eu tenho amigos. Ó, bota a busca de suspense, por favor. Continua, Ed. Eu falo de todos os heróis da Marvel, Homem de Ferro, X-Men, Homem-Aranha, ele acha tudo massa. Quando eu falo o Hulk, ele faz cara de nojo, assim, tipo, o Hulk não é legal, sabe? Eu gosto das histórias dele, Planeta Hulk, ele tem muitas histórias boas, mas eu acho que como coadjuvante, eu defendo sempre isso. O pessoal acha que ser coadjuvante é pejorativo, mas um bom coadjuvante faz a diferença em muitas histórias. Isso é verdade. E o Hulk, no desenho dos Vingadores, ele é um excelente coadjuvante. Olha, Ed, eu te entendo, mas eu não vou concordar, porque eu tenho amor à minha vida. Da última vez que a revista do Hulk foi suspensa, por alguns meses veio o Hulk vermelho, só lembrando. Nossa, já pensou? Fica um tempo a surgir outra cor. Pois é. Hulk roxo. Hulk rosa. Podia metade do corpo dele só ser rosa e ele sair sambando. One down. 73 to go. O sexto episódio se passa totalmente no passado com o Capitão América. Então a gente vê montada toda a trama do personagem junto com o Bucky, a gente vê várias referências dos Comandos Selvagens, que dessa vez não são liderados por Nick Fury, óbvio, né? E até aparece uma pontinha ali, o Wolverine. A história continua, trama do Caveira Vermelha, em que envolve tanto o Cubo Cósmico, como essa história que lembra um pouco do cinema, né? De abrir portais e trazer criaturas dos nove mundos relacionados à mitologia de Asgard. É, começa todo o link, que vai ficar maior ao longo dos episódios, de Asgard com a trama principal. Eu sempre falei que era uma preparação pra gente entrar nos filmes. E tem uma coisa curiosa, que no Brasil não é Comando Selvagem. Na dublagem é Comando Vermelho. Sério? Opa! Tá baixando o morro junto com os soldados americanos lá? Os caras assinam os nazistas e colocam o Capitão América invadindo o covil do Caveira Vermelha com um grupo de traficantes. Que isso, maluco? Aí o Capitão América bate no Caveira Vermelha e fala: pede pra sair, pede pra sair. Preciso ver esse episódio em dublado. É muito bizarro, cara. E falando em bizarrice, a trama desse episódio é bizarra também. Esse negócio de trazer criaturas e tudo mais. Mas o legal desse episódio é que ele faz todo sentido no final. E ele gera uma frase espetacular do Capitão América, que ele fala pro Tony Stark no episódio futuro. O Tony Stark tá falando de portais pra Asgard e não sei o quê. Uhum. Aí o Capitão América fala: não quero menosprezar sua tecnologia atual, mas fizeram isso na minha época já. É, isso. Muito bom. Muito curioso. E também ajuda eles a entender um problema no futuro sobre isso, né? Falando no futuro, nesse episódio, surgem também os micro-episódios que envolviam o Kang. Não é que surge o micro-episódio que envolvem o Kang. Na verdade, a história do Capitão América, ela é assistida pelo Kang. Isso. Porque ele tá fazendo uma pesquisa no Google versão 2000 cacetado pra saber quem era o Capitão América, porque tinha alguma implicação no futuro dele que envolvia o Capitão. A existência do Capitão fora da época do próprio Capitão era alguma coisa que alterava o mundo do Kang. Aquilo tudo que a gente assiste, a gente tá assistindo junto com o Kang. Quem viu o micro episódio não teve muito essa ideia de que a todo momento estava sendo assistido tudo pelo Kang, não. Somente lá pro terceiro ou quarto micro episódio que a gente tem ideia de que o Kang tá ali tentando identificar o que houve naquele passado que comprometeu o futuro dele. E isso é uma ideia que a gente tem no episódio como um todo. Mas quem acompanhava de 5 em 5 minutos, feito eu acompanhei no começo, parecia que era só um flashback à parte. O micro episódio era igual os episódios que se baixam na internet. Sim, só que aí que tá. Você tem, quando você vê tudo de uma vez, você tá concatenando as coisas. Quando você vê separado, você não vai lembrar de tudo que aconteceu no primeiro lá. E só lembrando, nós também não falamos da morte do Buck, né? Que é meio importante. Ah, mas a morte do Buck tem em todo lugar aqui. Todo mundo já sabe que o Buck morre daquele jeito. O Buck morre todo mês. One down. 73 to go. O episódio seguinte, o número 7, reúne a maioria dos episódios envolvendo o Homem-Formiga com a Vespa e no finalzinho uma parte com Pantera Negra. A trama principal aí envolve a questão do Vibranium, que é aquele metal super valorizado que só tem Wakanda em lugar mais nenhum do mundo e todo mundo tá atrás dele. Eu acho que o grande valor desses episódios aí é mostrar como seria legal um filme do Homem-Formiga se fosse bem escrito, porque eu vibrei muito com a luta dele contra o Klaue. Vocês repararam que nesse episódio tem a cena do trailer do Homem-Formiga que eu inventei quando a gente foi assistir o Homem de Ferro? Como Como não. É que é? Quando a gente foi assistir Homem de Ferro, depois a gente foi lá comer e tal. Aí eu tava falando assim que o legal do Homem-Formiga, no trailer do Homem-Formiga, devia ter a cena assim, um cara, aí de repente o cara leva um socão, assim, só que não tem ninguém. Ele leva um socão e não tem ninguém, aí a câmera dá um mega zoom e tá um cara pequenininho dando um soco. Eles roubaram tua ideia. É a cena do Hank Pym dando um soco no Schwarzenegger, é essa. O Schwarzenegger leva o soco, aí dá o zoom e tá o Homem-Formiga pequenininho socando. Eu falei pra você escrever e registrar essa ideia. Pois é. Isso que o Pym não gostava de lutar. Você vê? O cara derruba o Schwarzenegger. Mas esse episódio, ele é bom na parte do Homem-Formiga e da Vespa. Mas na parte da Pantera Negra dá uma bela caída. Isso, foi um dos piores que teve. Tanto que eu pensei assim, ih, Pantera Negra vai ser... Toda vez que ele aparecer, vai decair os episódios. O que eu me surpreendi no final. Melhorou. Nesse do Homem-Formiga tem um negócio legal também, que é o jornal do taxista, que aparece umas referências. Aparece o Justiceiro. É. Nossa, aparece escrito o coisa no jornal e uma imagem do Tocha Humana. Eu preciso assistir as coisas com mais calma. E esse taxista, ele aparece em outras ocasiões. Tem um episódio que ele aparece que tá falando sobre uma escola de superdotados. É bem legal esse jornal. Hein? Tem um episódio em que o nome do jornal é Excelsior. Que é a expressão do Stan Lee. Esse taxista aparece umas duas vezes. Nas duas vezes é Excelsior o nome. Todos os jornais têm esse nome? Não tinha notado. Ô Ed, não, mas me fala um negócio. Você percebe essas coisas enquanto você assiste os episódios? Ou você assiste 5 vezes cada episódio? Algumas sim, outras eu vejo depois, quando eu vou assistir a segunda vez. Assiste mais de uma vez? Às vezes sim. Aí o episódio tá tudo legal, tá lá o Hank Pym enfrentando o Arnold Schwarzenegger e o Apollo Doutrinador, o Tufão lá e a Vespa, aí eles fazem até uma referência de mutantes, falando do Tufão, aparece a prisão lá, que é pequenininha, que o pessoal encolhe e tal, e aí estraga, vai pro Pantera Negra, aparece aquele cara tosco vestido de macaco. Nossa, aquele é tosco. Ô Ed, eu não sei como é a tradução aqui, mas a prisão é Big House, não? Na legenda, eles colocavam como Casa Mata. Na dublagem aqui do Nacional, ficou Castelinho ou Castelão, uma coisa assim. Putz, que porcaria. Tá ótimo, né? Eu ia chamar esses dubladores pra ir depois no próximo do Comando Vermelho, Castelinho, ficou E aí eles estragam Garra Sônica também. Porque quando aparece o Ulysses Klaue no começo, eu falei, caramba, Garra Sônica, tal, não sei o quê. Aí quando ele vira o Garra Sônica, ele vira um monstro todo disforme. O Garra Sônica já é esquisito, no desenho ele ficou pior ainda. É um bucha, né? Pelo menos na revista ele é um bucha engraçado. Você ria dele, Ed, porque eu achava graça do mesmo jeito. Eu também. Eu gostava daquele jeito que ele falava, repetindo a última sílaba das palavras. Doutor Destino, hino. Como é que ele falava? Ele ia chamar o Doutor Destino, ele chamava Doutor Destino, hino. Ele tinha tipo eco na voz, era legal. No finalzinho do episódio a gente tem essa parte do Pantera Negra e acho que não vale a pena nem falar muito, a mesma que acontece sempre, né, da origem dele. Então chega um vilão, no caso é o Gorila Branco lá, pra ameaçar o pai do T'Challa, que é o T'Chaka. os nomes não fui eu que dei. T'Chaka perde e o T'Challa foge. Eu não tô trocando os nomes não, né? Não, tá certo. Ele foge e vai falar lá com Deus Pantera pra que o T'Challa vire o Pantera Negra e assim fique melhor de falar a pronúncia do nome dele. One down. 73 to go. E aí com esse episódio 7 se encerra a coletânea de microepisódios que ocorriam justamente antes do Breakout, ou seja, antes da fuga da prisão. Somente no episódio 8 que a gente tem um retorno dos heróis se reunindo e que aí lembra um pouco o que seria o primeiro episódio dos Vingadores, mais ou menos, né? Troca o Loki pela Encantor e o Hulk fica manipulado pra atacar os heróis. É, esse episódio tem uma das cenas iniciais mais legais de todas. Tá aquele cara babuíno, e aí a Vespa aparece pra ele. Ele fala assim, ah, você não pode comigo, não sei o que lá. Aí aparece o Stark, aí aparece o Thor, aparece o Hulk, aparece todo mundo, né? Aí o cara só levanta as mãos assim, tipo, me rendo, né? Aí o Stark fala, ah, falta agora só 73, uma coisa assim, né? Que eles estão recapturando todos os vilões, né? Pra colocar na balsa e de todas as outras prisões, né? E tem uma cena também que é visualmente muito engraçada. A Pepper Potts esperando na frente da mansão com o Hulk. Ela pequenininha, assim, vestida normal, assim, com roupa de executiva, coisa assim. E o Hulk com aquela calça rasgada e gigante do lado dela, de braço cruzado, com a cara de bravo, assim. Esperando, né? Tipo, ninguém chega nessa merda aqui, só tô eu e ela, não tem assunto, sabe? O Hulk pontual. E ele reclama, né? O pessoal vai chegando, eles são atrasados. Tem relógio, um negócio assim, né? Só eu tô aqui, cara. É muito boa essa cena. É nesse episódio que tem uma luta entre o Thor e o Hulk, né? Que é a tão almejada pelos fãs. É bem, bem bacana. Isso aí é a adaptação clássica da uma versão da primeira história mesmo, né? O Hulk meio que vilão, atacando os outros. E é bem legal. É, só faltou a ferrovia e aquelas outras pitadinhas pra tirar coisa dos clássicos, né? E uma coisa legal do desenho também é que a formação dos Vingadores foi uma coisa que eles fizeram em Supremos também, que os Vingadores que começam a série são os originais mesmo. Homem de Ferro, o Thor, o Hulk e o Pym com a Vespa. Depois que vai entrando o Capitão e tudo mais, mas os que começam, que dão a largada, são os originais. One down. 73 to go. Aí passando pro episódio 9, que originalmente é traduzido como A Lenda Viva, temos também uma das episódios que remete à quarta e quinta edição dos Vingadores, que é o retorno do Capitão América pros dias de hoje. Então ele é descongelado, né? E acontece uma das cenas mais fabulosas, que é a luta entre ele e o Barão Zemo. Esse episódio é clássico, né? Muito bom. Pra mim é um dos melhores episódios que tem, inclusive porque o vilão, o Zemo, tá muito bem colocado. A gente fica até na dúvida, assim, de que Zemo a gente tá vendo aí. Como ninguém fala se existia um Zemo no passado, vamos supor que seja o filho, vai. A gente nem sabe direito quais são as motivações do vilão. É, isso não fica claro mesmo. Visualmente é o segundo, né? Uhum. Não fica claro no desenho se seria só o segundo ou não. Eu acho que é o segundo, até porque o jeito dele, o fato dele ser um espadachim, ele remete muito mais ao atual mesmo. E aí também mostra um pouco de conexão dele com o pessoal da IMA, né? Ele tem o lance com o MODOK. É tocado brevemente e a gente começa a ver as relações se formando. Ui, o Zemo tem um lance com o MODOK, é tocado levemente e a gente começa a ver as relações se formando. Ai, agora... Alguém quer falar alguma coisa desse episódio? Aí só que é um clássico. A luta do Zemo com o Capitão América é excepcional, muito boa. Eu só não gostei daquela gosma chata que apareceu. Ah, tem. Isso daí é uma coisa que eu não gosto também nessa parte do episódio. Que aparece aquela gosma vilã da Ima, né? E ela aparece, mais pra frente, como uma mascote também parece. É meio esquisito isso aí também. Não, né? Aqui várias cabecinhas, vários bichinhos se juntando, aquele negócio rindo. É péssimo. E nesse episódio também é que aparece pela primeira vez o Pantera Negra. Se revela pela primeira vez na frente do Capitão América. Ajuda ele e depois some. É tanto que mais tarde o Capitão América fala, olha, aquele outro vingador de roupa preta me ajudou, e todos os outros ficam achando que ele ainda tá biruta, né? Porque ele tava na surdina, o Pantera. No final do episódio, não tem uma cena com a Encantor e o Executor entrando em contato com o Zemo? Tem. É, a gente vai ver aos poucos sendo formado que no futuro vai ser os Mestres do Terror, né? E isso é uma coisa muito legal que vai criando a tensão. Duas coisas que vão criando tensão nesse episódio. É isso dos Mestres do Terror. Todo episódio tem uma dica, assim. Aparece a Encantor com o Zemo. Aí depois aparece, no episódio que a gente vai falar agora, do Magnum. No final aparece também uma coisa assim. E outra coisa que me deixava muito tenso era o Ultron o tempo inteiro ali. Ah, eu também. Cada vez mais forte ainda. Não, e aquela carinha dele que dá é filme de terror, né? Aquele rostinho de robô. Ele tá olhando tudo. Ai, meu Deus, que temor. O Tron, ele me deixava muito tenso. Eu já sabia que ele ia trair em algum momento, né? E aí eu ficava lá, será que é nesse? Será que é nesse e tal? É curioso, né? A gente não sabe qual vai ser a motivação do Tron. Eu ficava pensando assim, será que ele já tá pensando? Será que ele já tem inteligência? Será que ele tá percebendo o que tá acontecendo? One down. 73 to go. Agora o episódio 10, o título original é até meio ridículo, que é Tudo é Maravilhoso, mas é porque ele refere-se ao Simon Williams, que na tradução em português, em vez de chamar Homem Maravilha, pra quem não sabe, Wonder Man é o original, né? E traduzir aqui como Magnum. Então o Simon, até curioso como começa o episódio, que ele tá brigando com o Tony Stark, que tá comprando a companhia dele. É, eles nem esperam o Tony terminar, sai revoltado, Hank Pym que tá perto, né, meio que condena um pouco o jeito que o Tony Stark se impõe com os outros. E isso, essa decepção, essa raiva, leva o Simon Williams a ser tentado pelo irmão dele, como a gente comentou anteriormente, que é o Eric Williams, o ceifador, a se aliar à IMA, se vir como um parte do experimento do MODOK. E é aí que surge o Wonder Man, o Homem ele Maravilha. Ele sabe que é um experimento. O Magnum. Ele acha que o negócio é certo, ele é enganado. O Stark é meio escroto nesse episódio. Não, gente, ninguém deixou ele terminar de falar. Ai, meu Deus, lá vem ela defender. Não, o cara boçal no começo do episódio. Não deixa ele molhar o bico. É, ele tem nada que tá bebendo, ele tá trabalhando pra ficar molhando o bico. Não, gente, é sério. Não, ele foi escroto. Kami, não adianta tentar defender. Com boas intenções. Não, mas não tem essa. O cara... Não, tudo bem. Ele comprou a companhia do cara pra salvar a companhia da falência e tal. Isso daí eu não tô discutindo isso. Aí ele tentou ajudar o cara. Mas ele não falou pro cara. Não, isso. Então, ele não é uma pessoa... Ele, ó, não é porque ele é mau, tá? Não é porque ele é filho da mãe. É porque ele não sabe se comunicar. É só isso. Ah, claro. Ah, tá. Stark não sabe se comunicar. O cara chega lá pra bater um papo. Se ele tivesse explicado pro cara, ó, eu tô comprando realmente sua companhia, mas eu não quero te ferrar. Tô tentando salvar sua companhia, tô tentando te ajudar. Ele começa dando defeito, né? Diz que o cara não conseguiu resolver lá, tal. Esculacha o cara, tenta falar, ele ignora, e depois o cara vira super vilão e acha ruim. É... Não. Bom, o resultado disso, e é culpa do Tony Stark, é que a gente tem uma bucha virada vilão, que é o Magno. Não, porque se fala bucha e tal, mas eu acho que ele tá bem melhor no desenho do que na HQ. Pois é, eu achei duas coisas curiosas aí. Uma porque eu tive até medo, mas mencionaram rapidamente aquele uniforme ridículo dele, parece um maiô preto com lixa vermelha, mas aí foi só pra assistir pro experimento, né? Colocaram a versão melhorzinha do Simon, que acho que foi o Jorge Pérez que introduziu, que eles totalmente energia iônica. Pós-heróis renascem. Era quando ele era invocado pela feiticeira Escarlate e ele tinha aquela forma energética. É que ele morreu e não morreu, né? Porque a energia não morre e aí vai. Vocês acham o Magnum bucha? Agora é você que vai defender, né? Não, não. O Magnum, vou te contar brevemente a história do Magnum. O padrão mental dele é que foi parar no Visão. Então, originalmente, quem era apaixonado pela Wanda era ele. Sim, sim. Ele ficava numa enrolação pra falar com a Wanda, que naquela época, olha que era criança. Eu olhava assim, pô, tem que cara babaca. E depois a mesma enrolação com a Carol, né? Pois é. Ou seja, o cara continua sendo um babaca. Não. O cara novela é mexicana aquilo. É mala. O cara é chato. Além de ter um péssimo super-herói, ele não sabe passar uma cantada. Não, calma aí, deixa eu defender o cara. No caso da Feiticeira Escarlate, é que ele não queria furar o olho do Visão, né, meu? Pelo amor de Deus, o Visão era ele, Ted. Não, pô, era vilão, o Magno. Aí ele foi, ele, na verdade ele não era apaixonado pela feiticeira primeiro. Ele entrou num tipo de coma lá, uma coisa assim. E aí o Tron copiou os padrões mentais dele pra poder criar o Visão. Aí quando o Magno voltou à vida e tal, o Visão já existia e já era apaixonado pela feiticeira. O Magno se apaixonou pela feiticeira também, porque como eles tinham a mesma mente, eles se interessariam pelas mesmas coisas e pela mesma mulher, no caso. A feiticeira já tava com o Visão. Mas, Ed, teve vezes que o Visão perdeu os padrões mentais, ficou frio, e aí a feiticeira ficava triste, e ele ficava lá do lado sem falar nada, e naquela enrolação. Mas o Visão tava lá, meu. Ele ia furar o olho do cara, meu. Mas com a Carol Danvers, ele foi idiota. Não, no caso da Carol, beleza. Mas no caso da feiticeira, ele tava, a Cami vai lembrar disso, ele tava seguindo o Bro Code. Tava seguindo o quê? Isso é coisa de quem assiste How I Met Your Mother. No caso do Visão, ele foi fiel ao Bro Code e não sacaneou. Só uma coisa engraçada pra fechar a história do Magno, aquelas histórias, o que aconteceria se, de zoeira, né, que tem umas assim que são de brincadeira. Aí tinha uma que era assim, o que aconteceria se Luke Cage fosse mulher e o Magno fosse homem. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Eu falei errado. Sai da minha mente! Sai! Sai! Pensamento ruim. Peraí, então, o que aconteceria se o Luke Cage e o Magno fossem homens? Não. Como é que é? Tô falando errado. Você tá me desconcentrando, enxerga. Parece Chapolin, meu. Parece Chapolin. Calma aí. Eu tive medo. Quem é que não é homem aí? Peraí. Ô, Ed, você está obviamente duvidando da masculinidade do Luke Cage. Os dois. Pera aí. A do Magno a gente duvida mesmo. O que aconteceria se o Magno e o Luke Cage fossem mulheres? Ah, tá. O Magno no original é o Wonder Man, aí ele ia ser o Wonder Woman, Mulher Maravilha, né? O Luke Cage, por um tempo, ele foi chamado de Power Man. E como mulher, ele seria Power Girl, que é a poderosa. Se eles fossem mulheres, eles seriam processados pela DC. Sai da minha mente, sai. Voltando pro episódio, no final a gente tem explicado, como a gente falou anteriormente, que o Tony, na verdade, queria comprar a companhia pra, na verdade, fazer com que sobrevivesse, só que era tarde demais. O Magnum já tava ficando muito instável com o processo que sofreu e ele aparentemente some, né? Se desfaz. Fica por isso mesmo, assim, no ar. Mais pra frente, no final do episódio, a Encanto restitui ele e aí é mais um que se junta à formação dos Mestres do Terror. Quase original o que a gente viu nos quadrinhos, né? E ela restitui ele com uma chantagem, né? Se você voltar contra mim, eu deixo de manter você vivo. Só uma coisa desse episódio, que começa essa coisa do Pim contestando a forma de lidar com a coisa do Stark, que vai perdurar por toda a temporada. Essa visão diferente dos dois. Tem um choque muito grande, né? Isso que talvez fique no filme também, entre o lance de tecnologia e magia, que é o Thor e o Homem de Ferro, né? O Pym e o Tony com essa questão de como lidar com a ciência. O Capitão América com o Homem de Ferro. Não, todo mundo tem problema com o Homem de Ferro, entendeu? One down. 73 to go. O episódio 11 é chamado A Jornada do Pantera. E aí a gente tem até uma surpresa, porque do jeito que fica o novo T'Challa é bem melhor do que qualquer uma representação que eu já vi nos quadrinhos. Ele não é nem tão abusivo como a gente tá vendo recentemente, ao ponto da chave de braço no Surfista Prateado. E ao mesmo tempo ele tem um lance de luta legal, que deram ao Vibranium o grande poder dele, né? Antigamente o Pantera era só o tipo de luta e inteligência dele. Agora não, ele tem umas pequenas adagas de Vibranium que causam um bom estrago. E isso melhorou 100% o personagem. Nesse mesmo episódio a gente vai ter o desenvolvimento da trama com aquele gorila branco e o Klaue, que viram que deveria ser o Garra Sônica, né? Mas como falou o Ed, vira um monstro esquisito qualquer aí. Na mesma trama também tá envolvida a Hydra e o Ceifador. E aí, infelizmente, no final de tudo, o Pantera se junta aos Vingadores. Ah, mas dessa vez não tá tão ruim, vai, Ed. É, não me apetece, não. Ele forma tipo um conselho pra governar o Wakanda e vai embora com os heróis lá. Né? Ele fez o que a Tempestade anda fazendo nos X-Men, né? Ele tá rainha de Wakanda, mas tá metendo um bedelho lá na utopia. O Pantera no desenho, ele tem servido bastante como aquele cara que dá conselho pros outros heróis. Pelo menos foi o que me transmitiu o personagem. Aparenta ser o mais sábio, né? Apesar do Stark ser o mais inteligente, ele é o que é mais comedido e usa bem, digamos assim, o conhecimento dele. É por aí. Ele não é o mais esperto, com certeza, mas ele pelo menos parece ser o mais sábio. Ele é o famoso panos quentes, né? Tanto que quando o Thor e o Homem de Ferro descobrem o negócio da magia, ele fala, o melhor é unir as duas coisas. Mas o que eu mais gostei nele é que ele tem sido o vingador das sombras, né? Ele ataca quando ninguém menos espera, dá um golpe certeiro e sutil, e que se não der certo, ele corre até o risco de morrer, mas ele não é o de frente, né? Não é o cara que vai dar a chave de braço numa entidade cósmica. One down. 73 to go. Juntando agora o episódio 12 e 13, a gente tem o Gamma World, o prosseguimento do que o líder estava fazendo lá no cubo. Como a gente tinha comentado, né? São 5 prisões que são reveladas nesses episódios. Uma delas é focada em criaturas Gamma. E desde que houve a fuga em massa, ninguém tinha comentado o que tinha acontecido com esse cubo. E na verdade ela virou meio que um domínio pro líder, que é a versão super inteligente de monstro Gamma, de fazer o reino dele. E ele faz uma coisa muito parecida que tem no quadrinhos, que é o Gamma World, que é o mundo Gamma. Cria uma redoma de raios gamas, que vai crescendo cada vez mais, e à medida que vai englobando as cidades e as pessoas, ela vai transformando as pessoas em criaturas. Esse plano do líder é antigo, tanto que ele explodiu uma bomba gama numa cidade, e depois ele recolheu os sobreviventes que se tornaram mutantes gama. E ele fundou aquela liberdade com um bom tempo lá. Então esse objetivo dele de criar uma própria raça de criaturas gama é velho já. Sim, desde a fase do Peter David ele tentava criar isso, e o Hulk na sua fase cinza, logo no início da fase do Peter David, tentava evitar isso junto com o Rick e com o Quartman, eu acho. O líder, ele tinha perdido poderes gama dele, tinha voltado a ser humano normal. Uhum. E na época tinham dois Hulks, o Hulk cinza do Banner e o Hulk verde do Rick Jones. E aí o Hulk cinza, ele tomou a inteligência do Banner por um tempo pra criar uma arma pra absorver a radiação gama do Rick e transferir ela pro Samuel Sterns, né? Na verdade, se não fosse o Hulk, o líder não existiria mais, porque o líder tinha virado um humano normal e não tinha como recuperar os poderes sozinho, porque ele não tinha inteligência pra isso. Depois disso, eles não estavam tentando deter o líder. Eles estavam em busca das bombas gama, porque a SHIELD tinha feito uma produção em massa da bomba gama e eles estavam atrás. Era o Banner, o Quartermain e o Rick Jones. A motivação do Hulk era não ter mais outros Hulks, enquanto o Banner queria deter os seres gama. A motivação dos dois era até semelhante. Nesse episódio também, um dos momentos mais curiosos é que finalmente o Gavião Arqueiro entra na trama de vez pra futuramente se tornar um Vingador. E vendo que todos os outros heróis tinham se transformado em versões Hulk, né, à medida que entrava lá na Redoma Gama, ele viu que o único jeito de deter o vilão seria falar com o Banner. Então ele vai lá, confronta o Verdão, e pra fazer ele se transformar, ele ameaça. É, se ele não virar o Banner, ele vai dar uma porrada no Hulk. Uma das melhores cenas do desenho, né? Hulk e aí se transforma. E o pior é que assim, ele não tava falando brincando, né? Ele fica revoltado, o Clint Barton, assim, com cara feia por causa disso. E o Hulk dá aquele minutinho de silêncio, assim, na hora que ele fala, você acha que ele vai dar porrada, vai ficar nervoso? Não, ele cai na gargalhada, é muito bom. O Banner consegue fazer um antídoto temporário, pelo menos, para introduzir um Gavião Arqueiro. E os dois sozinhos vão confrontar o líder e toda a legião de monstros gamas, inclusive os heróis transformados. Foi nesse episódio que o Thor virou meu personagem favorito desse desenho aí. Por quê? Primeiro ele tá lá numa luta, não sei o quê, aí o cara fala assim, você não vai reagir não, não sei o quê. Aí não, eu tô só me concentrando aqui. De repente entra um martelo pela janela e acerta o cara. O homem absorvente absorve as propriedades do martelo, transforma no Metauro e começa a lutar com o Thor. De repente o homem absorvente para. Já que tá acontecendo e tal? Aí o Thor, eu assumi o controle do seu corpo. Você acha que vai controlar o meu martelo sem a minha autorização? Pô, muito bom. É muito bom mesmo. Ele é quase subjugado porque era muito Hulk também, né? O Banner e o Gavião chegam pra salvar o Thor. Aí os três que derrotam o líder lá, os planos dele. Vale destacar que é nesse episódio que começa a amizade do Hulk e do Gavião. É, mais ou menos amizade, né? Que é curioso a relação dos dois. Que do jeito que o Hulk leva a coisa, não é bem por aí, não. É isso, eles estão sentados olhando, depois uns episódios mais pra frente, os dois estão sentados olhando o Capitão treinar o Homem de Ferro. Estão rindo, feliz. Na verdade, esse episódio é engraçado que o Hulk decide que só fica com os Vingadores se o Cupido ficar também. É, porque você vê que tem uma afeição do Hulk. É uma amizade meia briga ali, né? Amizade de como se fosse uma amizade de moleque, sabe? É, exato. São duas criançonas. Bom, a consequência disso é que acho que o último a se juntar na trama dos Mestres do Terror é o Abominável, né? E isso já leva diretamente pro 14º episódio, que são todos os Mestres do Terror atacando os Vingadores. One down, 73 to go. Então encerramos aqui esse Nominata, que é apenas a primeira parte sobre esse novo desenho dos Vingadores, e voltamos com a segunda parte. Até a próxima semana. O podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com. Como é que o Hulk fala? Eu vou esmagar você. Esse Hulk tá demais.